E agora o céu da RBV apresenta Lições Bíblicas. Quem foi mesmo Baal? Perfeitamente. Ídolo dos assírios, dos moabitas e de muitos outros povos da Ásia. É sabido que os filhos de Israel, embora herdassem a crença num Deus único, várias vezes se ajoelharam diante de Baal, prestando-lhe um culto ímpio. Por isso Deus os castigou com terríveis flagelos. Era generalizada a crença de que Baal, ou Bel, era o Júpiter das nações orientais, ou Nimrod, que empreendeu edificar a Torre de Babel. Babel, nome de uma cidade da planície de Senaar, onde tentaram construir aquela famosa torre que deveria chegar ao céu. Foi capital do reino de Nimrod, passando então a se chamar Babilônia. Sim, Babilônia, grande capital do Império Babilônico, onde reinaram poderosos monarcas como Hammurabi, 20 séculos antes de Jesus. Nabucodonosor, que a elevou ao auge da glória militar, e muitos outros. Canaã. C-A-N-A-A-Q. Canaã. Terra de Canaã, uma denominação também de país de Canaã. A Bíblia se refere a toda aquela região que foi submetida pelos hebreus sob as ordens de Josué Ben-Nun e era habitada por tribos e povos diversos. Situada na costa oriental do Mediterrâneo, entre o Egito e o Mar Vermelho ao sul, o deserto da Arábia e o Eufrates ao oeste. Ao norte, a região montanhosa onde floresce o grande império dos Eteus, H-E-T-E-U-S. Canaã era o centro geográfico da chamada civilização egípcio-mesopotâmica. Foi prometida aos hebreus como a terra que mana leite e mel, terra da promissão. Incitados pela força das promessas divinas, guiados por homens fortes, homens de têmpera rija, como Josué Ben-Nun, eles conseguiram submeter os seus habitantes. E a região foi repartida entre as 12 tribos de Israel. Canaanitas, assim se chamavam os habitantes de Canaã. Canaanitas, C-A-N-A-A-N-I-T-A-S. Há um nome comum a todas as rainhas da Etiópia. Como era mesmo o nome? Como é que se chama qualquer rainha da Etiópia na Bíblia Sagrada? Exatamente, Candace. C-A-N-D-A-C-E, Candace. Esse que é o nome comum a todas as rainhas etíopes ou da Etiópia. Nos Atos dos Apóstolos de São Lucas, capítulo 8, um oficial de uma dessas rainhas foi convertido pelo apóstolo Filipe. É aquela passagem do eunuco. Atos dos Apóstolos no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Cântico dos Cânticos. Que é isso mesmo? Cântico dos Cânticos? Que vem a ser? Onde aparece? No Novo ou no Velho Testamento? Cântico dos Cânticos. Exato! É um dos livros didáticos da Bíblia, no Velho Testamento. E a significação oculta do Cântico dos Cânticos é a união de Jesus com toda a cristandade. Essa é a esposa ataviada para o esposo, como está no Apocalipse, segundo São João. Carmelo. Que vinha a ser mesmo o Carmelo no Velho Testamento? Hein? Ah, é claro. Cadeia de montanhas ligada à região central e ocidental da Palestina. Terminava na costa mediterrânea, nas proximidades de Kizon. Local agradabilíssimo. Tanto assim que era o preferido do profeta Elias para o seu retiro espiritual. Basta ver o livro dos reis. E foi no cimo de um dos seus montes que se decidiu a luta entre os profetas de Deus e os de Baal. Elias mandou degolar 450. Por isso também voltou como João Batista e foi degolado. Esta é a lei. Capadócia. Que nome esquisito, Capadócia. Parece uma senhora Capadócia, sem educação. Um Capadócio, moleque. Que vem a ser Capadócia? E onde é que aparece esse bicho? Exatamente, no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Capadócia era província da Ásia Maior, anexada ao Império Romano por Tibério. Os habitantes dessa terra, Capadócia, estavam em Jerusalém no dia da festa de Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo, e ali se congregavam todos os discípulos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. São Pedro também se refere à Capadócia na sua primeira epístola. Como havia capadócios, que eram homens insuportáveis, veio esta significação de cafajeste. Isso aí é um capadócio. Como se vê, nada como estudar o Novo e o Velho Testamento.